passo 207, após o tráfego da mão curta final ali, mantenha no zero. Passamos da boa na curta ali, mantenha no zero. Autorizado o voo local, Salvador, Salvador, decolagem da pista 120 após a decolagem, mais um, pista 127 após a decolagem, curva à direita, ingresso por Reduaché, 1010, o controle 120, decimal 8, aciona 5131 no transponder, Vitor Bravo Alfa. Tango Lima, que nos voa, mantém-se em condições visuais, deixando o centro 1288, alterne 1260. Sul 140 graus, 139. Lima, colagem, 0, 140. Sul 140. Protejamento correto, voltou a ver? 0. 03 a bordo, acionamento, táxi, decolagem com a torre agora. Então, táxi e decolagem agora com a torre 118, decimal 6, o ajuste no 022, tem um bom voo, Vitor Bravo. Vamos usar o voo, no 437, acione identificação. Foram 260 ali, mantendo que estão no zero. Bom dia. Tá presente, vai pro Edbonso para a chegada Bonso e reporte unidade líquida. F-7-40, acione identificação, voa direto posição ITAP, disponível de voo 050. Direto ITAP para 050, F-7-40. Controle azul 4207. Azul 4207, contato radar, voa 360, após 2000, voa Leda. 2000, Leda, azul 4207, graças. Controle Salvador, professora 1345, unidade de descida. Lima 345, desça para o nível 060. Professora 1345, desça para o nível 060. 1260, livre decolagem 10, vento 130 graus, 159. Sendo decolagem, 0012, o 260, decolou os 26, está restrito ao nível 170 até 30 milhas. Pode chamar o controle 120, decimal 80. O 260, copia a torre? 260, estiver na escuta. Estamos decolando, só um instante. Ok, prossiga a torre, hein? 260 na escuta. No 260, colou 26, restrito nível 170 por 30 milhas, 30 milhas, chama controle 1208. Agora entendido, estamos decolando, tirando avião do chão. É, positivo, chamar o controle 120.8, 1260. Se parecida da bomba, tem a parte de 10 vestidas. Controle, Salvador, voo 260. Golo 260, contato radar, Fubal 390 sem restrições, voo direto, posição Jambo. Três 370, confere sem restrições, 390, aliás, retificando, direto Jambo, 1260. Fechamento do Golan 260 da... correto? Debatido. Golan 260, suba restrito pelo centro, ao nível de voo 330. 330, restrição do Golan 260. Passaria 1437, Flor de Bom. 1437, Flor de Bom. 02 na linha do litoral, momento Costa Azul para retorno do Rio. Tente reporte para o Azul. Boa parada para o Azul, 02. A 76740 dessa para 2 e o PESC legal na 022 está autorizada para a ILS. 2022 autorizada ILS, 76740. Final visual 4060. 4060 completa final, torre 1862. 286. Foi Salvador, Azul 4060, Nacional Longa. Azul 4060, chamando externo, baixa de trabalho. 60. Eu tenho que ir a 3, ok. O 4207, chame Recife, 1251. 251, 4207. Guardião 02, ficou. 0 graus, 139. 140060. Saindo 437, ideal do estudo. 02. Só para 4.000 pés, que é legal no 022. 147, que será para 4.000 pés. Kona 260, chame Recife 12685. 2085, Gol 1260. O Guardião 02 autorizado a cruzar a final da 1028. O tráfico já tá, já superou. Chama quando o final passa para 140 com 12. Autorizado a cruzar a final da 10, reportar na parte do Graé, 102. Arma 437, voa em posição pelo. Zero, direito, 1, 2, 1, deixa eu falar. Solo, bom dia, 1460, de grosso. O fixo é pelo. Alfa Juliette 01 no 4090. Rotário no 437 está sob vetor, curva à esquerda pro A235, limite radial 300 de Salvador. Esquerda pro A235. Poderia confirmar uma mensagem para a Força Aérea 1345, por gentileza? A adoração foi para a Força Aérea 1437. Força Aérea 1345. Por gentileza, você vai confirmar a última altura autorizada para a Força Aérea 1345? Estimativo 3.000 pés, Força Aérea 1345, curva agora à direita para 240, limite magnética 110 de Sindra. Força Aérea 1345, curvando à direita, confirma a ponta, gentileza? Para 240. Na para 240, mantendo 3.000 pés. Web 6740, LS X-Ray. Web 6740, completa final, torre 1 no 8612. 8.6, até logo. Oi, Salvador, Web 6740, final da 10. Webjet 6740, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1.40 graus, 1.49. Livre o pouso na 10, Webjet 6740. Força Aérea 1345, para o localizador, curva esquerda pro A140, desce 2.000 pés, reporte estabilizado. Força Aérea 1345. No sentado 2.000 pés, você tem a torre, por gentileza? 1.40 pro 1345. Controle Salvador, devido à meteorologia, é possível um desvio à direita para o pastor 32? Tá livre, desvio. Ok. Rotário 1345 está autorizado 2.000 pés. Rotário 1345 descendo para 2.000 pés. Batongo Romeu, Quebec Lima, quando possível, seu estimado pouso. Está estimando o pouso em Ilhéus, 15-19. 15-19, grato. Gostaria no 345 estabilizado no localizado. Gostaria no 345 completo, afinal, ele é Citor, Rio, no 862. Gostaria no 345, Torre 118, decimal confirma. 1186. Salvador, Sotéria 1345, estabilizado no Alfa Aiza. Sotéria 1345, chamando externo. Confirma a mensagem que você vai 1345? Vai chamar aqui. Sistema 437, curva à esquerda pro 220, limite ao localizador. No 740, sala 39, direita no 219. Direita 219, 6750. Livre pouso no zero, vento 150 graus, 120. Rotéria 1345, livre pouso, está aqui sendo baixado e travado. Zero, passou 32. Passou 32, se tiver condições, vou ir para o de peloso. Chamativo. Rotéria no 437, desça para 2 no 10, NH permanece no 022. No 437, desça para 2 no 10. Salvador, bom dia, Golfo 777. Golfo 777, bom dia, Golfo Seguro, nível 340 já aprovado, só um minuto, meu Golfo. Aguarda, Golfo 777. Para o táxi da 3291, estamos com 190, por favor, a autonomia são 330, Campinas. Taxi via parte 1 no Índia, ponto de espera da 120, torre 118, decimal 6, o ajuste 1022. Tenha um bom voo, tá 31, 91. Taxi, pode esperar a torre com menos de 2. Web 6740, aguarda a passagem do R2 da TAM, após ingresso a Juliette, portão 10. Aguarda a passagem pela nave da TAM, depois Juliette 10, 7777, cópia. Pronto para conta, agora no 777. Autorizado por seguro, nível 340, decolagem pista 10, primeira curva vai à direita, realiza perfil da subida da Elleda, após direto por seguro. Controle 120, decimal 8, aciona 5153, voo no 777. Dado para posto seguro, nível 340, rota conforme o plano, saída da Elleda, após posto seguro. Controle 120, decimal 8, transponder 5153. Correto, 5153, portão 05, chama pronto, voo no 777. Chama pronto, voo no 777. Autorizada a linha decolar 1-0, vento 1-50 graus, 1-49. Imagina, tá livre disso. 437 estabilizado no localizador. Confere no 437 complete a aproximação torre 1-8-6-12. 437 chama a torre 1-8-6-12. Salvador, Rosário no 437. Rosário no 437. O vento 140 graus, 12 nós, cheque o trem, livre pouso, pistona zero. No 437, abaixado e travado. Salvador, copiou 137. Prossiga. 437, baixado e travado. Gente. Zona Avião, ele falou 48, controle 208. 08, Major. E Zona Avião. 3-1 Avião, bom dia, contato radar, sua 340, vou em direto Leda. Direto Leda ao 340. Pastor 32, tem condições de voar na proa 200? Afirmativo, proa 200, pastor 32. Para 200, desça para 2000 pés, aguardando o último vetor para o localizador. Para 2000, aguardando para o localizador. Pastor 32 para o localizador esquerda 160, reporte estabilizado. Esquerda 160, reportará pastor 32.